7-1-4, 1 minuto cópia para Barreiras. Momo do CT. Chamando do 5-4, totalmente pronto para o 5-4. Pois é, senhor, mas tá pronto para agora o botão do trator. Está mais aqui, agora está mais aqui. Deixa na minha 5-4 manter a posição, 04, chama novamente. Chama novamente, 5-4-1, 1-6, atrasando ingresso, Bationa, posição 01. Bationa 01, 94, 1-6, vai. Polícia Golf Oca, vetor radar para livrar tráfego, curva esquerda, proa 245, limite nesta proa 1, 5 milhas. 245, limite 1, 5 milhas, Golf Oca. Zulu, tem condições de efetuar espera na presente posição com curvas pela esquerda, 3 no pés? Afirmativo, lembra pelo Zulu. 7-1-4 para Barreiras, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 7-1-4, 3-0-7, Novembro, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 1-6-0. Decola pressão 0, primeira curva à esquerda, destino de saída Momo, após. Sai conforme rota, altera para nível 145 e direto do destino. Transpondo 5410, o controle é 90 decimal 8, azul 2714. Planejamento, chama para posicionar, posição 31, parte 3, 27, 1-4. Bom, esse é o 254, 104, agora é completamente. Bora, na frente, Xané? É isso, 254, 104. Sim, Xané, 254, vamos ter posição só mais alguns minutos, a aeronave que iniciou no 8 já terminou o pushback, vai chamar para o taxi a qualquer momento, só mais alguns minutos para push no 04. Tango Lima, Kilo Zulu, abandona espera para sequenciamento, curva à esquerda na proa 220, limite ao localizador. 220, limite ao lock, Lima, Kilo Zulu. Índia, ponto espera pista 1-0, chama a torre, 1-8, decimal 95. Ajuste altímetro 1-0, 1-4. Recaptores de 430, ponto espera 295, boa, 3-3-0-5. Boron 164, com aeródromo à vista. Boron 164, torre, 1-8, decimal 95. 295, obrigado. Papal, meu uísque gufiosca, 11 milhas sudeste de Salvador, retoma navegação, voe na proa de árvore. Logo 008, deixe manter a 2.000 pés em forma estabilizada e ele é tech free. 2.000, estabilizado e ele é tech free, voo 208. Afirma, João. Patango Lima, que o Zulu para interceptar o localizador, cuja esquerda, proa 140. Ainda mantém a 3.000 pés, autorizado ILS, X-Train, forma estabilizada. 140, autorizado em ILS, vai manter 3.000 ainda, Lima, que o Zulu. Whisky Golf Alpha, voe direto Alfa. É, obrigado. Escutador 274. Negador 154, posição 04. Quando a minha equipe de sola, até o passageiro Bosch 320, companhia TAN, inicia e chama para o TAX. Avião, após a passagem do TAN, a autorização fica aqui na minha equipe de 204. Solo na escutador Rubens 714. A Rubens 714, prossiga. Só para coordenar, não vai conseguir cumprir a restrição de altitude da altura da saída Momo. Passar essa fora bota em nível 110 na posição. Aqui em DNA. Zulu, se mantenha 2.000 pés. Zulu, descendo para 2.000 pés. É, mantém 3.000 até 2.500 de voo aí, Salvador. Fechado, obrigado. Gol 2008, torre 198, decimal 95. 295, ator, gol 2008. Gol 885, acione a identificação, vou na proa de Bonfi, em Bonfi intercepta via chegada, milhar o desce e mantenha 4.000 pés. Altímetro na 0 no 4. Localizador, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu completa a aproximação final, chame torre 118, decimal 95. É, tem Lima Kilo direita 121, décima 1, direita 121, 1, 64, direita. Olha o saco de 362, passo 78, Guarulhos, 36. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1164. 1164, 3 taxi Alfa, é passar em sua posição, Juliette. Alfa, de Juliette, 964. Chamando 154, não foi possível copiar, a transmissão foi intercontada. Por gentileza, perdeu a autonomia alternativa. 78, Guarulhos, 330. Ciência autorizada, táxi, a direita Índia, ponto de Ibera, pista no 0, chama a torre. 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 0, no 4, bom jogo. 04, agora, obrigado, até a próxima. E agora eu também vou perguntar. É, telemetrizou. É, para Guarulhos, solicitou 3.900 da Juliette. Seixo 3.15. Autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Recolha da piscina 0, primeira curva direita, perfil de saída da Elo da Mótica. Transponda 5416. Controle 120, décima 8. Xanema 315, correto cotejamento. Xanema Frota fica na posição 03. 03. Tatiana 64, o que estamos usando, Guilherme? Tatiana, posição 062. Tatiana para 62, eu vou 1964. Autorizada, pista 90, vento 100 graus, 95 anos. Colagem autorizada, 90, 3200. Entrando, espera, vai estar travado, vem naquela do. Ano 1, chama quando pronto, no travessa da posição 08, táxi. Sim, vai chamar quando pronto, 08, Londres. Colo 208, vamos ver se você. Ritmo 2008, autorizando táxi Alfa, reporta antes do táxi Juliette. Alfa, táxi Juliette. Autorizado, pista 90, vento 100 graus, 95 mais. É, Celina Cruzou. Seu nome é André 26, tinha uma identificação. Linha 326, contato radar 70 milhas sudeste de Salvador, após coral voa Mari, em Mari intercepta via chegada, reporte para descida. Coral Mari, sim, para descida no momento, 326 para descida. Chanel 326 autorizado, ao nível de voo 050. Controle Salvador, boa tarde, registrando 326. Na 3805, boa tarde, contato radar, suba via Dael, nível de voo 340. Via Dael, 340, 3805. Repara o meu Whisky Golf Oscar, quando possível, seu chamado de pouso. Ah, 1802, copiado, o Whisky Golf Oscar. Patrulha 3560, transfere, tem informação, Juliette. Na 3560, acione a identificação, dê se mantenha 4 mil pés, altímetro 1904 na proa de Itapa. Proa de Itapa, 4004, na 3560. Proa de Itapa, 2584. Chamou, 1885. Serviço radar encerrado. Afastado de Salvador, 38 milhas oeste. Mantenha nível de voo 100 para serviço de informação de voo alerta, centro Recife no 260, alterna 128 decimal 8. Linha 326, redução de velocidade para 2309. 2309, linha 326. Ciente, ciente, tá sinalizador. Progressão, novamente, a posição seria 17, né? 17, posição. 45 dessa via para 2006, altímetro 1014. Via 2014, no 85, só autorizado a interceptar o ILS. Ainda negativo, mantenha prova de pré-lua após pré-lua do 1, aguardando a autorização para final ILS. Até a 1 então, no 85. A Xenon 254, boa tarde, contato radar, sua via da El, nível de voo 360. Via da El 360, pode voar lenta, o da El, dá presente? 254, é necessário que mantenha o perfil de saída para manter a separação com o tráfego que precedeu na decolagem. Presente, 254. Salvador, boa tarde, da 3193, tem a informação Kilo para autorização Galeão. Da 3193, Galeão, autorizado via P9257, nível 360, saída da Logo Rumi, primeira curva direita, transponder 5421. Confirma 5421 para a 3193. Reporta para os 3193. Autorização. É o 3193, Galeão, autorizado via Upper 96857, nível 360, saída da El, Leda, após Leda, vou Irume, onde interceptaram a via. Primeira curva direita, transponda 5421. Sim, 360 autorizado, via da El, Leda, Irume, Upper 96857, com primeira curva direita, 5421, transponda 3193, obrigado. Contacto Gol no 256, alterna Maceió, 2 horas e 40 de autonomia, 152 a bordo. Operado 152 a bordo, Gol no 256, livre táxi a Índia, pode esperar dano 0, foi 118, espanhol 95, negar 90, 18. Eu e o, via Índia, pode esperar 295, Gol no 256. Solo o Azul 2704 no pátio 3 para puxa treinamento. Autorizado, puxa os 27 no 4, é bom tarde. Autorizado, 27 no 4. O voo no 2 com medo, mano. Tem legal no 0 no 4. Ele 4. Sempre de bom que visita a Charlie Hotel. 1-8, com 3-0 graus à esquerda de pelo, devido à formação. Gol no 885, está autorizado desvio. Tem condições de voar Duna interceptar o localizador por meios próprios? Afirmo, Duna interceptando, Gol no 885. Estimativa autorizada final ILS X-Ray, informe estabilizado, Gol no 885. Informará, Gol no 885. 805, chame centro Recife, 1-25, 1 alterna, 1-3325. Recife 351-3325, TAM, 3560, boa tarde. TAM 3560, reautorizado 3 mil pés. 3 mil, TAM 3560. O 2004, após companhia, está próximo das mechas, autorizado, confirmando 1. Preparando a companhia, ingresso para o 11, confirmando? Afirmo, correto. Obrigado. Salim de Aéreo, Aracaju, autorizado. Visual 055. Prossegue inicialmente corredor forte com primeira curva esquerda, transponda 0260. Vai para 4.500 pés, em condições de voar o Ceasa? Confirma o teu B, a economia, o Challenger. Close on the north, passar. Valeu, gente, fui. Charlie NDF, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Corre gol 9256, ponte cara pronto. Gol 9256, chamou? Chamou, tá pronto. Autorizado, linha de decolar, 190, 1900, 1900. Autorizado, linha de decolar, 1900, 1900. M3 autorizado, descida até 4.000 pés. 4.000, M3 2.000. Eu chamei M254, chame central 5925, decimal 1, alterna 1.3325. Chamei M254. Afirma, 1.25, 1.3325, uma boa. Ajuda 7 no 4, autorizado táxi ainda, ponte Paredão no 0, TOI 1 no 8, espanhol 9, 5, Ringão no 0 no 4. E aí, 2 no 5, no 0 no 4, obrigado, boa tarde. Yes, X-Ray, disse manter 2.000 pés de forma estabilizada. Esse 2.000 reportará estabilizado, 3560. Torre Salvador, gol 1885. Continua a aproximação, o ar está livre. Continuando, 1885. Ok, com essa informação, realmente eu não informei o do fórum. Passa a informação do trajeto, cara. 5, autorizado, piscina 0, vento 100 graus, 1.5. Livre, pouso 1.0, 1.8, 1.8.5. 1.8.5.6, decolada 2.4, chame o controle, fecha 1.0, 1.8. 2.0.8, 1.8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 1.8.5.6, passando 1.500 metros. Voo 9256, contato radastro, Bavia Puca, nível de voo 370. Bavia Puca, pode voar, chamo? Após 2.000 pés autorizado. 2.000 pés, chamo. Ano 393, trazado, puxa para o táxi. Vim chamar para o táxi, 393. Após no 743, vimos que o Zulu tem uma aeronave puxando push no botão 9. M326, desse, mantenha 2.000 pés, aguarde autorização para final ILS. 0026. 0 pronto. 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Voz Recife autorizado, via Zulu no 7, nível 350, sai da Puga, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5430. 256, na rua. Sai da Puga, transição Caju. 5430, transponda, chanela 6A. Muda 42. Porta pro chanela 142. Caramba, obrigado. 5-6-0. Na 3-5-6-0, sou 1-1-8-1-9-5. Bora, 9-5-5. Vou chamar 3-5-8-0, espero que você não abra. Solo 1-8-5, lembrou o ataque. 1-8-5-3-0, ataque de Alfa, é portante do e Salvador está 3560, na final ILS X-Ray baixar travado visual. Então 3560, continue a aproximação, aguarde pista livre e ajuste de altímetro na 0 no quadro. A gente aguarda a pista livre. Tenha posição, Challenger. Pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 159. Gente, livre pouso no 0, tanto 3560. Sabe? Azul 2794, decolado aos 28, time controle, frequência no 20, décima 1. 208, obrigado, boa tarde. O Note 5 mantém a posição de destilete, o porta previsto 08. Salvador, boa tarde, Azul 2714, passa 1 no meu peso no perfil da saída Romo. Azul 2714, contato radar, chega para o nível de voo 160, após 2000 pés, voo direto Momo. Gente, sobe para 160, após 2000, direto Momo, Azul 2714. Estabilizado, Oxalé 6-3-2-6-6-10. Passo escuta, teria uma provável saída? Meia completa final, semitorre frequência 1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Oxalé 6-3-2-6, obrigado. Bom, então tem a Ian que vai prosseguir já na decolagem visual, confirma na 0-9-0-9-0. Salvador, boa 9-6-6, com a informação de Rio, deve-se acabar e para o 966, sem identificação, chegada autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 0-4. Chegada Mário, deve-se 0-5-0-0-4-9-6-6, autorizado, está por 966. Segue aeroporto no PUF, até através do 04. Via Índia, ponte para dando 02, 1 no noite, só 95, ligando no 04. A gente vai aguardar até o através do 05, aponta aqui a Índia, 118.5, está 3.9. O gol 521-1256. 3560, no solo 30, direita no 21, décima 1 no solo. Direita 1 no 21, décima 1 no 3560. Chanel 6326, na escuta da torre. Afirmativo, 6326, baixado, travado, pistola no 0, 3 milhas da cabeceira. Continue, aguarde, pistola livre. Ok, 26. Já Charlie, Índia Eco, decolado aos 3-0. Curva à esquerda, ingresso perna contra o vento da pista 1-0 e aguarde para o cruzamento. Gente, Charlie, Índia Eco, ingressando na do contra o vento da 1-0 e aguardando para o cruzamento. Chené 6326, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 159, informação de tráfego. Firro à sua direita, mantendo a perna contra o vento, não irá interferir. Afirmativo, tem livre pouso, visão com tráfego, Chené 6326. Martins Lua, firma, faz passagem do TAM, autorizado o TATS e a PAT 1. Segue falando para o cruzamento do PAT na Lima, Mike Nakabel, chama a torre. A PAT é a conta que joga com o campo, ou o Vitor está na tela. É 3, mano. 1, 1, 1, 5, 9, agora. Né, 63 no 5 e o Vitax e a Índia, ponte paradão no 0, põe 1 no 295, negando no 0 no 4, firma autonomia e alternado. Autonomia de 5 horas, alterna o galeão. Índia Eco da presente autorizado, curva à esquerda e ingresso na linha litoral, autorizado. Grato. Chanel 6321, boa tarde, prepara a boa, LF, aguardando o copy. Para 85, Juliette, portão 08. 3560, Juliette, portão 04. Gente, Juliette, portão 04, 3560. Direita 2-1, obrigado. Charlie India Eco, mantém a linha litoral norte e aguarde transferência para o controle. Sim, está autorizado a subir para o 055? Não, mantenha 1000 pés e aguarde. O controle irá tirar a restrição de 1000 pés, ok? Mantenha a linha litoral e aguarde as instruções. Sim, está aguardando. Autorizado, 0-8-0 Pelo ambiente, vida bomba, controle de colagem Corrimento 0-1-3-4-5, responde a 0-0-0 Ponto puxa, 0-0-0 0-0-0 Salvador, boa tarde, eu chamei a 6326, praticando via Alfa, na sua escuta. 6326, boa tarde, Alfa Juliette, ponto 03. Alfa Juliette, 03, obrigado. Doutor Índia Juliette, via corredores, reporte ingressando do corredor Interlagos na 1500 pés. Ajuste em Salvador no 04. Controle em Salvador, Charlie Índia Eco, corredor forte. Índia Eco, na 1010, corredor forte, aguarde para ascensão. Ciente, mantém 1000 pés, corredor forte, aguardando a ascensão. Autorizado o cruzamento, Lima Kilo Zulu. Genema 321, Brasília, autorizado, via Bezulu no 7, nível 360, saída Arbol, Elefa, primeira curva direita, transfone 5436. Transfone 5436, Genema 6321. Ponta puxa. No 4. Chegando no 4, vai deixar a chegada a mais para o 050, tem que ter informação. Gente. Termina 5, autorizado Campinas. nível 340, saída da El Transição Módica. Primeira curva direita, transponder 5440. 5440 vem 5. Controle Salvador, 2808, visual com campo já mais 5 milhas para Charlie. Para Charlie Hotel, desça para 1506 e chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95, mantendo a proa de Charlie. Mantendo a proa de Charlie, vai chamar Salvador, 118, decimal 95, descendo para 1506, Charlie Hotel. Salvador. Salvador, para passar o Vitor, Charlie Hotel, boa tarde. Está agora 4 milhas da posição Ceasa, descendo para 1500, visual com campo. Estão 7, versão. Vitor, Charlie Hotel, reporte vertical do helicóptero em mar, o ajuste de altitude 1094. Reporte vertical em mar, ajuste de altitude 1094, Charlie Hotel. Saldo Salvador, autorizado, recolando inicialmente curva direita na saída da aérea inicialmente, da garantia do controle, funcionado 5120. Nove meia meia, após o TAP desça para 2000 pés, altímetro no 0.4, autorizado a final do procedimento ILS X-ray pista no 0, chama estabilizado. Gente, após o TAP 2000, ILS X-ray pista no 0, chama estabilizado, voo 9 meia meia. Charlie Zé Eco, suba para o nível de voo 055. Nossa, 055, Charlie Zé Eco. Coluna 097, aciona identificação, chegada bom foi autorizada, desce para 4000 pés, altímetro no 04. 4000, comentador está bom, pode batê-lo? Mantenha a chegada no 097. 097. Pode então, 3193, decolador 38, chame o controle, frequência 120, décimo 8. 120, 120.8. Obrigado. Salve, Chamei, Mal, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, pouso autorizado, pista 97, vento 090 graus, 14 mais. Pouso autorizado, pista 97, Vitor Charlie Hotel, tempo para chat check-up. Vitor Charlie Hotel, de voo 360, via saída da L. Confirmando o nível, então, o nível 360, tá? 319... 3, pode ler, está presente? 393, mantém o perfil de saída devido à aeronave decolada anteriormente no mesmo perfil. Já 3193, copiou o controle? Afirmativo. Seguindo o perfil, nível de voo 360. Vitor Índia Juliette, voe Ceasa, reporte Ceasa, visual com campo. frequência livre, direito. Zona 966, apenas para informação, tráfego posição de 11 para 12 horas e 6 milhas e meia, o rumo do tráfego é o rumo oeste, um tapa alfa 32, mantendo 1.506 nos corredores visuais de Salvador, na 966. 966, grato pela informação, será? Salvador, o azul 2714, realizar desvio à esquerda da nossa proa agora, vamos manter a proa 280, proa mais 20. Quente 2714. Então, 3154, após o TAP, desça para 3.010, altímetro na 014. Após o TAP, 3.010, na 3154. Uma vista, o Dia Júlia. Doutor, em Dia Júlia, se mantém a proa de Ceasa e chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, mantém a proa de Ceasa, muito grato, em Dia Júlia. Posta 6315, se necessário um pequeno desvio direito, pode voar a proa de morte, lá seria o ideal pra gente? Confirme a proa por quantas milhas, 6315, os desvios? 5 a proa de morte, lá. Gente, aguarda a coordenação. O 966 estabilizando o MLS de doar com a pista. 966 completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. O 9295, boa, o 966. E a 3.5 do Xané tem condições de voar pro base? Pro base, só um minutinho. Afirmativo, tá acontecendo. O Xané 6315, voa pro base e chame Santa Recife, frequência 95 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. A primária não entrevista, é 1251, é 1251? 1251, a primária, secundária na 33 decimal 25. O segundo 3305, muito obrigado. O 6305, vamos lá. Tá bom. Capatango, Vitor, Kilo e Delta, prossiga para o controle. Sim. Informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Reporte 40 milhas na estrada de Salvador, Kilo e Delta. Pista 1-0, o voo 9-6, pode confirmar a velocidade do vento? Juliette, reporte vertical do heliporto da Inimal, ajuste de altímetro 1-0 no quarto. Passará, Índio Júlio, quebrado bem quente. 3-5. Vai ser contra, 3-8-5, cortando a 3-1-9-3, obrigado. Papapá, Charles, já é com controle? Não, 5, estou controle. Confirme o estimado para pouso em Aracaju? 1740. Gente. O Dia Júlio está visual com o gol na final da 1-0. Tem condições de prosseguir mantendo a separação, senhor padrão. Consciente, Vitor Índio Júlio, antes de ingresso longa final, reporte 3 horas da Engmar para 3 horas de posição na frente. Júlio, prosseguindo com o número 2, repassará a vez da Engmar. Índio Júlio para o nosso set. Número 9, informação de trânsito à esquerda, 4 milhas, um pequeno porte, está interceptando a longa final, não interfere de pulso. Sim, sem problema, grato, 9-6. 3, 2, 1, está na ponta, 0-2, se tiver aqui na 3, 3, 2, 3, 3, Aciona identificação, autorizado de chegada a Mari. Venta para nível de voo 050, altímetro 1-0-4 em Salvador. A 2714, serviço então, desconsidere a 2714, está agora submetendo o nível de voo no 60, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. A 2714, copiou o controle? No 4, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. Centro Recife, 26, decimal 0, 28, decimal 8, obrigado, boa tarde. Boa. Livre, 107, é o Índia Júlio. 090, autorizado táxi, via PAX 3, segue, está efetuando busca da 304, via Índia. Pode esperar o 90 2 e 1 no novo. Se for 95, legal, 90 no 4. Certo, segue o táxi. De Apax, Índia, da Visual, Marbosa, da Pushback. No ponto, espera 28 mais 5, 90 no 4, mais 0, mais 0. Levando 1 à direita, gol 196. Confirma, pessoal. Tá, Romeu, até o Gilete Serra, Manati, autorizado no meu pés inicialmente, corredor axé, primeira curva direita, transponda 0135. Delta e reportante da Juliette. Ah, vou estar a posição, vou estar a Ceasa, antiga rotatória. Deixa para 1510, o ajuste Salvador 1-0-4, reporte visual com campo. Funcionamento táxi. 2109, vou seguir tráfego, Airbus 3, 21 na aproximação. Está agora a 2 milhas para a zona. É baixo para o ataque. Agora já. Rocha na 6321, ataque. BOP 1115, alterna Goiânia, está com 13.5. Xenema 321, livre táxi Índia, ponte para 10-2, 1-8, 1-9-5, legal, 1-0, 1-4. 9-0-9-0, segue aí, Airbus à frente, vem aí, Índia, ponte para a torre. 7, tá, seguindo Airbus à frente, ponte para a torre, 2-9-5, 9-0-9-0. 3-0-6, Juliette Índia, seguindo a R, ponte para 10-0, torre, novamente, 1-8, 1-9-5. Metro 0014, autorizado o final do procedimento e aliás, rei de estando a zero, chama estabilidade. E ali, Salvador, vai começar a avisar, tá? Essa rota 2233 tem serviço encerrado a 50 milhas, sudoeste de Salvador. Reposta cena 40 milhas, o 2233. 5443. Confirmo, transponda 5443, a porta pública do 009. 445. Não autorizado, via Open November 67, nível 360, saiu Tael, Luda, Irume, onde interceptaram via. Primeira curva direita, transponda 5452, o ano mesmo 9. O número 59 reporta para o puxo. Bacarabu. Poxa, na 6321, pode ficar, está pronto. Poxa, na 6321, mantém a posição. Mantém a posição, 6321. O 0 a 7 estabilizado. Decola, 5 Salvador, voo no 097. Voo no 097, ajuste no 014, continua a aproximação, vai atrás do telefone fundo. Aguarda. Puxa na linha 321, autorizado a linha e mantém, pista no 0. A linha e mantém o 6321. 6321, salva o Boeing da Gol a 1 milha do estéreo. Sola 5-4, liga à direita, chame em Sola Salvador, no 2-1, desce a 1. Desculpe. 2-1, desce a 1. Filha de Serra, ataque autorizado, reporte, retenção. Na 6321, autorizado decolar, pista no 0, vento 100 graus, 159. Decolagem da 1-0, 6321. Gol 1097, avistado, informo, é 2 da Bianca, iniciando colagem da 1-0. Aguarde a transação de ponto. 7-0-7. 2-3-1-5-4. 1-3-1-5-4, informo 1-2-1-1. Solo 3154 autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Gol 1097, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 149. Se pouso, gol 1097. 6321, decolou aos 56, chame o controle de Salvador, 120, desceu a 8. 20, obrigado, senhor. Quanto é Salvador, baixo na 6321? 6321, contato radar, fica para o nível de voo 360, via seu dado. Gente, estou confirmando o nível 360 direto, 6321. Salvador 3154. 34. É possível coordenar o footback da Bianca com a nossa entrada no parque? O patrão fica previsto até 7x3, já deixando livre a entrada. Paulo Salvador, boa noite, 84, boa tarde. Boa noite, 84, sai da FUCA, já foi Aracaju, aguardando o FUCA, aguardando o FUCA, Aracaju, 984. Aracaju, viu 2077, nível 230, sai da turma, transição Caju, câmera curva esquerda, transponda 5457. 230, Aracaju, Golfo 677, decola 90, esquerda, Puca, Caju, 5457, transponda 884. Ponta Cusco 984. Quê? Ponta Cusco 984. Livrar o pista, bom ataque. 097, livre táxi, Alfa, contente da Juliette. Alfa, repassando da Juliette. Olá, pista 10, vento 090 graus, 142. Tente neste ângulo 9090. Limpo 06 na escuta da Salvador. Era meu 14, sistema ataque. Agora estamos pronto, 130 bordo, alterna Franco Saldomares com 3 horas e 40 horas. Era meu 14, de táxi a Índia, ponte esperadão no 02, 198, espalha 95, legal no 014. Cuidado decolar, pista 17, vento 090 graus, 149. Rua Delta, mantenha para o Tiago, chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. É, chegou a acabar, Tiago. Realmente. Controle Salvador, boa tarde, azul 9090. Azul 9090, contato radar, siga para o nível de voo 080, via saída Momo. 080 na Momo, 9090. Através da RMA. Falei através da RMA. 1097, Juliette, botão 09. Juliette, 09, vou 1097. Ju 4065, autorizado para o Sportax. Hotel Juliette Serra, decolada 00, chame o controle Salvador, 120, é só 8. 1208, Hotel Juliette Serra. Tiver condições, está autorizado direto Feira de Santana. Gente, está em condições direto, Feira de Santana da presente, 9090. Controle de Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, direto Manantial autorizado, reporte livrando a CTR. Reportará a pista de ilha, Hotel Juliette Serra.